Repita a mensagem? Do funcionamento da ponte. Entre em coordenação com o pessoal de solo, que tem autonomia para autorizar o acionamento da posição, pode retornar a sua frequência. Taxa 14221, 104 a bordo, 3 horas de autonomia, até no galinho. Azul 4221 não autorizado, táxi até o ponto de espera da pistola 0 via táxi Índia, condução do chame torre em 118 decimal 95, ajuste 1021 no bom voo. Táxi Índia, condução no 0289, obrigado, boa noite. Zero decolas 46, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa noite, 1970, gol. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, passando 1500 pés. Descent 3000 feet, QNH 1021. Clear 3000 feet, QNH 1021, Azul 690. Claro, passando 1800 pés. 1170, contato radar, sua para o 370, sai da FUCA. 370 na FUCA, gol 1170. Azul 6908, complete... Azul 6908, reduce speed to 180 knots. Speed 180 knots, Azul 6908. Só em Azul 422, próxima ponte, espera pra mim. 050, né, 28. Afirma. Cuidado, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 50 graus com 05 nós, Azul 4221. Alinha, decola Azul 4221. Estabilizado ILS X-Ray, pistão no zero, 1972. 1972, completa final, torre 1895. 1895, 1972, obrigado, vamos lá. 1868, Recife, 2085, alterno 2545. 2085, obrigado. O Azul 6908, descend 2000 feet, connect 1021, clear final report established on the localizer. Roger, clear 2000 feet, clear to IRS, runway 10, Azul 6908. Dois, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus com 05 nós. Livre pouso, pistão no zero, 1972. Azul 4221, decolo 50, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, bom trabalho, boa noite. Azul, aí, pressão. 288, alterna 1260. 1288, 260, obrigado, boa noite. 2218. Controle, boa Azul 4221, nono 1500, Arbor. Azul 4221, no contato radar, vou para o 360, César Arbor. 360, Azul 4221. O Chané 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Está livre LS, reporta localizador. 2021, reportará estabilizado, 6258. 2, boa noite, Google, 098. Correto, 098, mantenha o ponto de espera. Azul 4062, controle. Controle Salvador, boa noite. Azul 4062, atingindo 150. Azul 4062, identifica a chegada na área, desce até o 050. Até o 050, meu. Azul 4221, no voo direto Elefa. Direto Elefa, Azul 4221. Marcelão no 60, Gol, 970. Gente, confere. 2, Solo 52, à direita, Solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 1219, Gol, 972, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, do Bono 972, livrando a próxima troca, boa noite. Bono 972, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette 9, Bono 972, obrigado. And running 106908. Bono 170, Recife 2085, alterno 2545. 2645, Gol 970, boa noite. Controle Salvador. Bom dia, boa noite, hein? É o Gol 172, está informação, cara. Gol 172, identifica a chegada na área e desça até o 0620. Identificou na área, descendo 060, pode falar direto, tá? Principalmente mantenha a chegada, o 172, aguarde o passo. Nine 08 on the ground at 54 and conduct our ground control in 121.9. Ground control 121.9 Azul 6908. Azul 6908, good evening, taxi approved until apron 3, position 06 left. Okay, taxi approved to apron 3, position 06 left, Azul 6908. ground, please confirm to 6908 via Kilo. Confirm, Azul 6908, continue taxi via Alpha Kilo, your position was changed to 03 Romeo, April 3. Okay, via Kilo, April 3, 03 position, confirm. Confirm. Estabilizador 6258, completa final, torre 1895. 1895, boa noite. Posicionar 6258, GLS. Posicionar 6258, o time entrou no 021, o vento no 70 graus com 05 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Livre, pouso 190, 6258. Usada para o DICAPRI. Direto DICAPRI, obrigado. Azul 4221 no Recife, 1288, alterno 260, bom voo. 228 260, obrigado, bom dia. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajustou no 021, está livre LS, aponta localizador. 2021, tomará no localizador. 258, solo 00 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, grava. Boa noite, Xené 6258, boa noite, autorizado táxi, Alfa Kilo, parte 3, posição 05 Lima. Alfa Kilo, parte 3. Yeah. Possibilidade de voar direto na proa de Duna, descendo para 2.000 pés, no gol 1172. Não tenho proa de tato no 172. Gol 1098, Recife, 2.085, contato 2545. 2.085, secundária. 1.245 a secundária e a primária é 1.285. 2.085, 2.545. Então, localizador azul 4062. Completa final por 1895. 1895. Deixa eu descer para 050, gol no 172. 050, gol no 172. Gol no 172, desce via para 2000, ajuste 1021, reporta localizador, no 172. Via 2000, chama localizador. Altímetro no 021, o vento no 60 graus com 05 nós. Tem pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso, 62. Gol no 172 com sinal de altitude? Descendo via, tá? A 2000. É, no radar aparece Itap cruzando 4.300 pés. Passou 5.000 Itap. No radar então aparece uma defasagem, porque apareceu 4.300 pés do gol no 172. Qual que a senhora recebe agora? Agora o gol no 172. A sua posição Itap é aproximadamente 3.5 milhas e está cruzando 3 mil pés. É, então está batendo direitinho aqui com a gente. Realmente em Itap estava 4.300 no 172. Ah, 7 milhas de Duna. Confere agora 2.800 pés. Ah, exatamente com a meia dúzia, 6 milhas aproximadamente. Tá ótimo, obrigado. Hotel 62, solo 06 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Aeronave, boa. Boa noite, solo azul 4062, tá liberando. Azul 4062, autorizado táxi Alfa Kilo, pátio 3, posição 03 Lima. Alfa Kilo, pátio 3. 3 Lima, é isso? Afirma, indicada 3 Lima. Exato. Torre Salvador, o nosso boa noite, seu gol 1172, meia milha pisterna. 72, boa noite, autorizado pouso pista no zero, vento no 60 graus com 05 nós, altímetro no 021. Teve pouso na 10, gol 1172. Controle Salvador, SAM 3891, está atingindo nível 160, sente a chave. SAM 3891, aciona identificação, autorizada a chegada bomba, desça para 4.000 pés, o ajuste 10021. Bom, 4.000, 10021, SAM 3891. Tem Papa Romeu? É o Sangue Yankee Golf. É, solicitou autorização para reboque da posição meia dúzia para a posição 1-3 do pátio principal. Do 06 para o 1-3 do pátio principal? Afirmo. Sente aguarde para o reboque Sangue Yankee Golf. Correto, Sangue Yankee Golf aguardando para a autorização. Sangue Yankee Golf. Paulo, bom dia, Gol 172, ligou? Gol 172, bom dia. Autorizado o táxi, Alfa, Kilo, posição 10. Alfa, Kilo, 10, Gol 172. Gol 972 ao solo. Prossiga. Confirmando a posição 10 do pátio principal. Afirmativo, vai seguir para 10. Só para confirmar, a senhora tem falado alfa quilo para 10, confere? Afirmo, prossiga, via parte principal agora, posição no 0, no 172. 13891, desce via para 2000, ajuste 1021, reporta localizador. Via 2000, 1021, reporta localizador, até 3891. Tango Yankee Golf, ciente do reboque, reporte para o ingresso na posição 1-3. Ciente autorizado, reboque, reportar para ingresso na 1-3, ingresso na Tango Yankee Golf. 3891 estabilizou? Estabilizando no momento, na 3891. Torre, 1895. 1895 para 3891. Boa noite, está 3891, final da 10, baixando para mim. Boa noite, está 3891, altímetro agora no 020-1020, vento 170 graus com 05 nós, depois autorizado, pista no 0. 1020, Liverpool, na 10, está 3891. Tango, Yankee Golf, boa noite, frequência livre. Três, oito, nove, um, solo de 2-6, direita, solo 2-1, decimal 9, boa noite. Direita, 2-1-9, boa noite, 3-8-9-1. Está 3891, boa noite, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette até 07, está 3891. Apenas confirmando a posição, 07, 3891. Afirmo, 3891. Certo.